Bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam. Habitualmente vamos pré-anunciando os saques que vamos ter. O caso da semana, Linda Martini, falámos há duas semanas neles, se bem se recordam, por causa do saque que fizemos com o Paulos, e o Hélio é, ou seja, é baterista, já era do If Lucifer, mas é baterista dos Paulos, um dos bateristas, como se bem se recordam, é bateria siamesa, e partilha então aqui as despesas também com o Linda Martini, não só na bateria, mas também na produção das músicas, como já iremos ver, que é de algum modo partilhada por todos eles. Mas enfim, nada como dar a voz às senhoras. Hoje temos connosco a baixista, e falamos da Cláudia, que se dispôs para falar aqui na Boa Nova deste Casa Ocupada, o LP que faz reaparecer Linda Martini nos escaparatos e que já está aí para venda. Antes de mais, bem-vinda aqui à Boa Nova, Cláudia. Olá, obrigada. Cláudia, Linda Martini é a primeira vez que vem aqui à Boa Nova, mas enfim, já ando há algum tempo cá em termos de passagem de música. Recordo há pouco tempo atrás o destaque que temos aqui também, Marsupial, o vosso EP. Uhum. O que é que mudou com este Casa Ocupada? Ou é apenas mais uma etapa? Eu acho que é mais uma etapa. Claro que houve mudanças, mas é isso. As coisas são feitas por etapas e nós, em alturas diferentes, estamos mais virados para um lado ou para o outro. Na altura do Marsupial estávamos mais virados para uma coisa, se calhar, um bocadinho mais experimental. Virados para uma coisa mais direta. Houve uma mudança óbvia, que foi a saída de um guitarrista, e isso tem algumas implicações. Uhum. Falamos de Sérgio Lemos, não é? Exatamente. Mas de resto é isso, é uma etapa. Queríamos fazer coisas mais, um bocadinho mais diretas, mais próximas do que fazíamos, se calhar, há uns bons anos atrás, noutras bandas. aparecer Lina Martini, pelo menos recordo-me aqui já desde 2005, no entanto o álbum Sons do Olhos de Mongol é de 2006, portanto, 4 anos. E para o meio temos aqui os EPs. Este tempo é o tempo suficiente, no vosso entender, o quanto baste para que haja uma edição de discos de Lina Martini? É mais do que suficiente. Nós é que somos um bocado lentos a fazer as coisas. É verdade, nós somos sempre lentos já para fazer o álbum. Foi o primeiro, o Olhos de Mongol, fomos um bocadinho vagarosos. Uhum. Mas pronto, é a nossa maneira de fazer as coisas e mais vale devagar e ficarmos felizes com o resultado do que andar a apressar as coisas. E de facto nós temos esse tempo entre o Olhos de Mongol e este foram 4 anos, mas tivemos pelo meio EP. Portanto, na verdade, nós temos normalmente um espaço de 2 anos entre cada coisa. Eu queria tanto ser, mas não houve tempo. Foi como um soco vazio. Mais para apresentar seus colegas. Já tínhamos falado aqui do Ali Moraes, da bateria. Temos então aqui a Cláudia Guerreiro, no baixo. André Henriques. O André na voz. Sim. Na voz, exato. E depois o Pedro Geraldo. E o Pedro Geraldo na guitarra. Quer dizer, o André na voz e na guitarra. Uhum, exatamente. Diz-se que Pedro Geraldo foi ele que deu o nome à banda porque tinha uma colega do primeiro Erasmus que tinha esse nome. Isso é verdade? É verdade. Ah, é isso mesmo. Era uma colega, nós andávamos meio perdidos à procura de nome, nenhuma das hipóteses era boa, e ele de repente lembrou-se disso, ah, tenho uma amiga que se chama Lina Martini e tal. E pronto, e nós gostámos logo. Os acasos. Que não lembro o diabo. Os felizes acasos, porque os outros nomes eram mesmo horríveis. Temos aqui uma edição de autor. O que é que faz depender que uma banda lance a edição de autor? É a inexistência de uma editora por trás ou é assumidamente a vossa vontade de assim fazer? É um bocado a mistura das duas coisas. Não há falta de editoras. As condições das editoras são estranhas, os meandros são complicados. Depois, as datas em que as editoras querem editar as coisas não são compatíveis com as nossas e acabou desta vez por ser mais fácil fazer a coisa assim. É mais por causa disso. simplifica o processo. Mas sempre tiveram vontade de que houvesse um suporte físico para este disco, não é? Para claro. E são tipo ótimos discos, não é? Vive mais da plataforma, praticamente, não é? Pois não, mas isso são coisas completamente diferentes. Uhum. Claro que isso, para nós, o suporte físico é importantíssimo. Tanto é que nós temos edição em vinil. O objeto é importante, porque senão de facto ficava só pelo digital, mas eu acho que as coisas hoje em dia passam muito pela importância do objeto. Seja um CD, seja um livro, seja o que for, o objeto tem que ser um pouco diferente, porque senão, não sei, aquilo não cativa. Parece que não existe. Na verdade, nós fizemos o EP, o primeiro, que foi em capa de plástico, mas tirando esse, capa de plástico já é uma coisa tão banal, até um digipack é, mas uma capa de plástico ainda é mais. Então pronto, valorizar um bocadinho o objeto, acho que toda a gente gosta de ter um objeto bonito, eu pelo menos gosto de objetos, colecionar objetos. Antecipou-se aquilo que ia perguntar, também com a questão do LP, do vinil, não é? Ou seja, que dá uma mancha de trabalho em termos gráficos muito melhor do que dá o espaço de CD, não é? Pois é. O que sei, a Cláudia também, enfim, gosta muito de desenhar. Não gosta, não, faz disso profissão praticamente, não é? Pois faço, quer dizer, infelizmente não faço porque a coisa é complicada, mas é essa a minha formação, é escultura e ilustração, por isso é isso que eu faço. E assim, eu tive a oportunidade de ver os seus blogs, não é? Aliás, que pode aqui anunciá-los também na Boa Nova, para que as pessoas possam ir à procura do que o Cláudio Guerreiro faz, para além de tocar baixo na Martina. Ok. Bom, então aproveito já. Um é o www.designpordesign.blogspot.com. É esse, é o meu blog. Os outros links para as outras coisas estão lá. Sim. Precisamente, percebemos que também faz parte do desenho para teatro, não é? Pois isso, são trabalhos que vão aparecendo mais ligados à escultura e que são para cenografias. Isto, nesta área, faz o que for possível. Isto leva-nos a pensar no seguinte: a pessoa, quando é dedicada às artes, é difícil ser estanque? Não, a pessoa que gosta de música não gosta necessariamente. Sim, mas enfim, mas quer dizer, terá é um complemento. Com certeza, sensibilidade para isso. Uhum. Não quer dizer que tenha que ter alguma ligação. Temos vários exemplos na banda em que isso é. Que não é assim. Portanto, ninguém tem uma ligação às artes. Se calhar o Geraldo faz coisas ligadas a isso, porque faz programação, internet e coisas dessas, e acaba por também mexer um pouco na parte do design. Mas o resto não há, portanto. E mas a quantidade em Portugal, felizmente, pessoas que estão ligadas à música, que estão ligadas ao design, é absurdo. Eu tento passar aqui em vários casos, mas das entrevistas que temos feito, acontece muito isso. Pelo menos um membro da banda está ligado a essa área. Sim, mas ao design, não é? Mas a parte mais plástica da coisa já não. Também há muito, ainda assim, mas ao design, de facto, há muita gente. Daí que me leva a perguntar, satisfeita com este. Eu não vi ainda a edição em vinil, mas satisfeita com o layout deste livro, que está incluído dentro do disco, deste Digipack, e com a própria capa do álbum? Não, eu estou muito satisfeita. Acho que todos nós estamos. E isto desta vez é a primeira vez que não tem nada de ilustração. Uhum. Tem. Um trabalho do Braulio Amado. Do Braulio, exato, dos Adorno. Aquilo tem. Não tem nada de ilustração, é só fotografia. Quer dizer, o trabalho de designer é ele, mas a fotografia é toda do Paulo Segadães. Por isso é um trabalho que não é. O importante não é mesmo só o design, a fotografia ali tem o papel central, diria eu. Que é na sociedade eburense, não é? Na sociedade eburense. E isto foi obra do acaso, não? Não foi nada obra do acaso. Nós andávamos a falar a propósito de Casa Ocupada. O que é que faria sentido para o artwork, e chegámos à conclusão que se calhar o que fazia sentido era uma casa desocupada, uma casa vazia, mas uma casa com personalidade, um espaço com personalidade, e lembrámos da Sociedade Harmonia Burense, onde já tínhamos tocado há muito tempo atrás, foi o nosso segundo concerto, creio eu, em 2005, e o espaço é lindíssimo, aquilo era alguma coisa a ver com Dom Manuel, agora não me lembro, era a casa de basicamente de hóspedes para os negócios estrangeiros, uma coisa assim. Portanto, é uma coisa bem antiga, que está um pouco degradada. Isso também tem a ver com, enfim, com o modo como o espaço pode ser mantido. E pronto, também já tínhamos uma ligação com o espaço E pronto, e lá fomos nós fotografar para lá, um pouco. É a nossa casa desocupada, que nós ocupámos com as músicas. Temos portanto, o artwork com uma casa que fomos nós que ocupámos. Muito feliz na obra que está aqui. E como disse há pouco também sou daqueles que gosto muito de ter o objeto. Pois, lá está. Vamos associar aqui a imagem, estamos falando aqui eu gosto muito de usar o termo em português, do teledisco da Mulher a Dias. Sim. Eu presumo que feito no mesmo local. Não. Então, pronto, Alentejo também, mas não em Évora, esse é em Estremoz. Vêem a necessidade de que uma banda, para se apresentar, tem que necessariamente ter uma versão com visão para cativar as pessoas? Bom, eu acho que a imagem é importante para cativar, sem dúvida. Mas, por exemplo, em relação a vídeos, eu não sei se a pergunta... Tem a ver com o vídeo, precisamente, sim. Com o vídeo. Mas que é o facto de aparecermos... Exatamente. Ah, pronto. Isso, para associar o vosso conjunto à música. Não, nós nunca fizemos isso assim. Nunca quisemos, aliás, bem pelo contrário, nós nunca quisemos aparecer. Porque achávamos que isso não fazia sentido. A música não é feita por nós, mas... não é feita pelas nossas caras ou pela nossa, sei lá, a nossa presença física não é crucial para se ouvir a música. Desta vez achámos que fazia sentido, até neste álbum nós estamos um pouco mais virados para nós, enquanto pessoas que se dão umas com as outras, enquanto amigos, e isso acaba tudo por fazer muito mais sentido, mostrarmos, até porque nunca tivemos isso. Quisemos sempre fazer a coisa de outra maneira, mas não acho importante. Acho que a música é independente. Quem conheça o Amor Combate ou o Cronófago, por exemplo, e que não sabem associar à banda. Ou seja, a música anda aí, é trauteada, mas às vezes não sabes dizer quem é as pessoas que cantam. Pois, isso se calhar as pessoas deviam se informar melhor. Não sei, isso, as caras são mais fáceis de conhecer quando se aparece, sei lá, no Top Mais. Exatamente. Porque os canais que passam vídeos são o quê? São três, não? Precisamente. Top Mais, a SIC Radical e a MTV, de resto. Daí temos aquilo que é uma frustração que compreendo para as bandas, de que investem investem pessoalmente e também financeiramente nos vídeos e depois não os veem passar porque não há quem os passe. Pois, os vídeos... Para além de YouTube, dia... não é? Exato, mas é isso, os vídeos hoje em dia não, sei lá, não se espera muito que passem na televisão e na verdade as pessoas estão mais, veem mais vídeos se calhar na internet do que na televisão. Pronto, só que na televisão as pessoas levam com aquilo que os outros escolhem. Uhum. Portanto, inevitavelmente acabarão por levar com uma outra banda que não conheciam e passam a conhecer. No YouTube não, no YouTube, na internet, seja lá onde for, as pessoas procuram. Ou seja, só vão procurar aquilo que à partida já conhecem. Exatamente, não, sim. Tem o desconhecido vida. Continua um bocado desconhecido. Parece resignada com isso. Sim, mas não no mau sentido. Uhum. Quer dizer, é assim que a coisa funciona. Já todos sabemos como é. Tentamos nos adaptar a isso. Então isso leva a pensar. Para si, qual é a melhor montra de uma banda como Linda Martini ou outra banda portuguesa? Como é que ela chega ao público? Como ela chega ao público, eu não sei, porque eu acho que o público é que chega até às coisas. Porque, lá está, como eu estava a dizer, pela internet, pronto, a internet é o meio mais fácil, mas é preciso que haja alguma coisa que direcione as pessoas para aquela banda, porque senão ninguém vai ouvir, não é? Por mais que a banda seja boa, ela vai continuar no desconhecido. É preciso muito boca a boca, depende muito das pessoas que iniciam esse boca a boca, isso tem muita influência, as pessoas que falam da banda, eu acho. Por exemplo, no nosso caso, a Antena 3, eu acho que deu uma forte ajuda. Se bem que eu já não acredito sequer que haja muita gente a ouvir rádio, eu própria não ouço. Acho que as pessoas ouvem rádio quando estão no carro. E tem uma boa altura para ouvir, sinceramente, mas de resto em casa não acredito. Sim, é o grosso dos ouvintes que temos, que não só, e eu vou lhe dizer o porquê. A Rádio Boa Nova, enfim, vamos aqui reduzir-nos à nossa, enfim, à nossa pequenez, mas é uma pequenez que nos permite hoje em dia estar em todo o mundo, via internet. Uhum. E nós temos números muito significativos de pessoas que nos ouvem lá fora. E que nos fazem chegar a sugestões, etc. Portanto, temos a consciência que temos mais pessoas que nos ouvem lá fora via online do que provavelmente no FM. Uhum. Talvez porque estejam fora e tenham desejo de ouvir coisas novas também da sua terra. Se sentirem próximos de alguma maneira, não é? Temos aqui uma fase de três desafios. Vamos começar pelo primeiro, até porque a Cláudia é uma estreia aqui na Boa Nova. Portanto, e o desafio começa por aqui. Imagino que vem a Oliveira do Hospital. Antes de mais, não sei se conhece a cidade. Não, conheço só de nome, não sei. Então pronto. Então pronto. Mas, então, antes de mais, e antes que diga outra coisa qualquer diferente e que nos localize noutro sítio qualquer do país, estamos aqui entre a Serra da Estrela e Coimbra. Aqui é meio caminho da Guarda e Coimbra. Ok. Portanto, já estamos sintonizados, mais ou menos. Se Portugal fosse um corpo humano, estamos no sítio do coração. Portanto, melhor que isto, não podemos dizer. Mas imagino que Linda Martini vem tocar aqui ao Verde Hospital e que diz assim: Linda Martini, tinha a oportunidade de trazer convosco duas bandas nacionais para tocar convosco. Quem é que traria hoje em dia? Ui, eu só me lembro de uma, agora assim de repente. Uhum. Não sei, uma é a filha mãe, que é quem está a fazer a tour connosco. Muito bem, é o Hélio Moraes, disse o mesmo, quando falámos com ele sobre os pais. Mesmo, com quem eu gostava, uhum. Neste momento eu gostava com o Lucifel. Pois bem, mas aí já é difícil, não é? Pois é. Pronto. Quer dizer, é difícil, não é difícil. Sim, não é, nada impossível, não é? Não, eles não acabaram. Assim eles queiram, não é? É, exatamente, não acabaram. Mas, e se calhar daí essa vontade, mas agora assim de repente são de facto porque as pessoas com quem gosto de tocar, uhum, são pessoas que me são próximas, são amigos, são, não é tanto pela música. Quer dizer, é também, claro que sim, mas principalmente porque são pessoas com quem gosto de tocar. Claro. O segundo desafio, veio uma banda da cena internacional e que dizem, queremos que Linda Martini faça a nossa primeira parte. De quem gostariam muito de fazer uma primeira parte? De quem eu gostaria muito, embora não faça sentido nenhum, PJ Harvey. Ter um novo álbum agora. Eu sei, eu sei. Esse desafio, este dizem-nos que é o mais complicado. Vai haver um disco de tributo a uma banda nacional. E neste disco de tributo querem que Linda Martini faça uma versão de um tema. Onde gostaria muito de participar já agora e com que tema seria esse? Pois, nós já fizemos dois. E então é complicado. Mas eu, pessoalmente, diria que é fazer um tributo ou ao José Mário Branco ou ao Zeca Afonso ou ao Carlos Paredes. Portanto, são três hipóteses. Uhum. Então, não foi fácil. Já agora, que tema seria esse? Ai, não faço ideia. Isso é que não sei, porque nós nunca pensámos nisso. Sempre que pensámos nisso, acabámos por levar a coisa para a frente. Fizemos com o Deus Tristeza, do Fernando Tordo. Exatamente. E pronto, e de resto, não temos falado mais nisso, portanto, não sei, assim, temas mesmo, não sei. Nunca falámos disso mesmo, para acontecer. Então vamos dar uma sugestão, pode ser? Força. Se for Zeca Afonso, fica A Morte Seu Ar. Está bem. Então, onde? Pode apontar. Diga que... Pode ser. Pedro Oliveira, da Rádio Boa Nova, que fez o desafio. Pode ser. Então. Okay. A Morte Seu Ar, voar um dia assim. Naquele lugar sem nome para qualquer fim, uma gota rubra sobre a calçada cai e um rio de sangue de um peito aberto sai. O vento que dá nas canas do canavial e a foice de uma ceifeira de Portugal. E o sol da bigorna como um parindo do céu, vão dizendo em toda a parte o pintor morreu. O pintor morreu. O pintor morreu. O pintor morreu. O pintor morreu. Ora, vocês criam alguma expectativa quando metem nos escaparates discos para venda? É, bem, toda a gente tem expectativas, não é? Uhum. Pelo menos esperança, se não expectativas, esperança. Mas nós temos sido bem... Temos tido sorte nas nossas expectativas. Uhum. Sorte ou, sei lá, pontaria, não sei. Saber também. Pois, é um bocado conhecer um bocado o público. E pronto, nós não fazemos edições grandes, não é? Esta última foi de, não sei se foi de 3 mil, creio eu, ou um pouco menos, não sei. Está praticamente escutada. Por isso as nossas expectativas são logo limitadas por nós próprios, na altura em que se decide quantos CDs fazer. E pronto, isso nós limitamos logo a coisa a 3 mil. Exato, mas enfim... Esperamos vendê-los e pronto. Dizia aqui do homem dos Dona Maria que quando ia com o cão ao veterinário, ele dizia assim: o cão tem uma pulga, e ele imaginava 7. E isto extrapolando para os discos, cada vez que se vê um disco de Lina Martini, provavelmente haverá 7 cópias por aí. Pois. Como é que reage, enquanto membro de uma banda, a essa situação? Bem, toda a gente sabe que hoje em dia ninguém faz dinheiro dos CDs. Uhum. Isso resolve-se em palco, resolve-se com concertos, portanto não é dos CDs. Claro que toda a gente faz downloads de músicas ilegalmente, a verdade é essa, não vale muito a pena fugir a isso. Eu se calhar não os ia dizer, mas eu próprio faço, portanto é aceitar isso, não sei. Lá está, não contávamos vender mais de 3 mil. Vendemos 3 mil, o resto também não os tínhamos para vender, as pessoas que façam download. Não é? Não pensam numa reedição? Para já, não. Não está escutado ainda. Quando tiver, se estiver um dia, quem sabe. O armiro, cerra os dentes, vai jogar. Stop! disco e já alguém dizia que o disco é de facto um cartão de visita e daí falou também dos concertos. Que diferença temos entre a banda Linda Martini em estúdio e em concerto? E onde é que se sentem melhor? Bom, nós sentimos melhor em concerto, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. As diferenças? Bom, há muitas, porque para já, em estúdio há sempre uma série de pistas a serem gravadas, não é? Portanto, há coisas que depois não são reproduzidas em concerto. Essa é uma diferença importante. Mas neste álbum, embora haja coisas dobradas, não há tanto, porque o álbum foi gravado em take direto, mais ou menos. A base foi toda gravada em take direto, portanto há... Mais ou menos como se fosse ao vivo, não é? Sim, bom, sim, é isso que é take direto, não é? Temos todos a tocar. Exato. Mas foi mais ou menos porque depois, no fim, acabámos por ter que gravar outras coisas, portanto nem tudo foi em take direto. Uhum. No entanto, é um álbum que se destina muito mais a ser tocado ao vivo. É uma coisa muito mais ao vivo do que de estúdio. Se calhar o Marsupial, por exemplo, era muito mais de estúdio. Tem uma série de coisas que não dão jeito de tentar tocar ao vivo. Daí, se calhar, nós também não tocarmos muito. Muito para ouvir com os escutadores, para ter uma noção. Sim, sim. E pronto, ao vivo é como ver uma peça de teatro. Estão lá as pessoas, a interação das pessoas, a entrega física, e isso não se tem num CD. Quer dizer, sim, mas não se pode ver. E isso é muito importante. Não, para nós, os concertos são mesmo o auge. É aí que nós estamos. É aquilo que nos dá gozo, não é? Sim. We'll be right back. Os partos difíceis são as músicas, não? Há pouco disse que são um bocadinho lentos, e até os anos acho que são um bocadinho partos difíceis, são. Custam mesmo a começar. As músicas, às vezes, elas às vezes, a partir do momento em que estão iniciadas, saem. O problema é até chegar. A indução do parto, não é? Já estou a ver. Depende muito. Há umas que às vezes começam muito bem e depois pelo meio encravam e ficamos ali 2 anos com uma música parada. Já não é a primeira vez, não é a segunda, isso acontece muitas vezes. Vamos muito bem lançados e chegamos ali ao meio e não temos solução para a música. E depois, passado 2 anos, agarramos nela outra vez e aquilo resolve-se naturalmente. Para criar o Casa Ocupada, ficou muita coisa na gaveta? Não, nós nunca deixamos coisas na gaveta. Ou seja, o que levam tem princípio e tem que ir até ao fim. É um bocado isso, é. Não há ideias que sejam desistidas a meio, é mesmo um bocado brainstorming. Não, há coisas que podem ficar a meio, mas se ficaram a meio foi porque não estavam a gostar, aquilo não funcionou e então acabou por se deixar de parte, ou transformaram-se noutra coisa. Nós aproveitamos muito, costumávamos dizer isso das letras, mas isso nas letras já não acontece tanto, corta e cola, um bocado trabalho de costura. Temos uma coisa, aquilo não funciona de uma maneira, cortamos um bocado, colamos com outro, há coisas que vão parar de uma música à outra e acaba por ficar fechado assim. O que resulta em coisas que ficam pelo caminho porque só faziam sentido com uma parte que cortámos e que usámos para outra. Casa Ocupada foi precedida de Belarmino. Porquê que houve a intenção de lançar um tema para o Éter ainda antes do disco estar pronto? Na verdade, isso era a altura em que nós queríamos ter lançado o álbum. Até queríamos ter lançado antes, no ano passado, só que não conseguimos cumprir as nossas próprias metas. E acabámos por decidir. Nós já tínhamos algumas músicas, só que já estávamos parados há tanto tempo, até para nos estimularmos a nós, para estimularmos também as pessoas que gostam de nós e que querem ouvir alguma coisa de novo. Decidimos mandar uma coisa cá para fora, gravar. Gravámos, creio que 2 ou 3 músicas na altura. Acho que foram 2, foi o Larmino e o Amigos Mortais. E acabámos por optar pelo Larmino para isso, para dar alguma coisa, para nos dar a nós e para dar às pessoas também, para começarmos a ter feedback, que é chato, estar tanto tempo sem nada é chato. Tivemos tempo para Os vossos discos são datados, ou seja, e quando ouve agora o Olhos de Mongol, percebe que, que isto é Linda Martini em 2006? Talvez um bocadinho, mas por outro lado não, porque nós temos músicas neste álbum que podiam estar no Olhos de Mongol, e temos músicas no Olhos de Mongol que podiam estar no Casa Ocupada. Eu acho que, por exemplo, o F. Jessica seria uma música que facilmente estaria no Olhos de Mongol. E o Amor à Nova Polícia seria uma música que facilmente estaria na Casa Ocupada. Por isso, acho que algumas são... Não sei se elas são datadas. Elas podem passar de um lado para o outro. Ou seja, nós tanto podemos fazer mais de um tipo como do outro. No entanto, acho que todas elas fazem sentido juntas. Ora bem, agradecer a disponibilidade de ter por falar aqui connosco, Cláudia. E claro, marcamos... Assim, sabendo que nós gostamos muito de fazer que destaques quando os álbuns saem, para quando é que marcamos o dia? Vamos ter aqui em dois anos? Não faço ideia. Pelo vosso historial, não é? Pela experiência, diria que 2 anos, talvez, portanto, sei lá, 2013, não sei, talvez antes, talvez depois, mas eu acho que antes não. Não me parece. Tem mesmo que ser o quanto baste, como na culinária. É isso mesmo. Agora, só para aqueles ouvintes que estão a ouvir-vos e que são aqueles que já vos acompanham, onde é que vamos ter Linda Martini? Aí, algures em algumas queimas de fitas agora? É isso? Essas coisas ainda não estão... Ainda não há nada. Uhum. Ainda não há queimas de fitas, não há assim nada. Nós estamos a fazer a nossa tour, tour da Casa Ocupada. Exatamente. Além das 4 primeiras datas que fizemos em Lisboa e Porto e Leiria e onde mais? Braga. E agora estamos a fazer uma tour acompanhados do filho da mãe a abrir para nós. Já fizemos 2 datas em Guimarães e Arcos de Alvez. Temos ainda algumas datas por fazer, elas eram 8 no total. Onde é que vamos? Deixa ver se eu me lembro. Val de Câmara, Viana do Castelo, Pozende, creio eu, Beja, Porto Alegre, e acho que é isso. Não sei se me estou a esquecer de algum sítio. Não tem Coimbra nem Viseu para já nos próximos tempos? Não. Não. Que é o universo que pediam os nossos ouvintes, mas estão a ouvir via FM, estar a contar com isso. Pois. Mas, pronto, vamos estar atentos e vamos divulgando também a nossa quota parte de possibilidade aquilo que é o trabalho de Juliana Martini. Obrigado. Obrigado, Cláudia, obrigado por tudo e, claro, marcamos o encontro, a porta está aberta para quando entender. Ok, obrigado. Obrigado. Até à próxima. Obrigado.